É madrugada e eu estou tão sozinho. Tô precisando de você junto a mim. Não sei o que você está fazendo agora, se pensa em mim e chora, ou está nem aí. O que eu sinto por você é amor. Me desculpa, por favor, se eu te magoei. Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha. Te acho tão linda, por você me apaixonei. Eu queria te dar as estrelas do céu e o mar, poder te roubar pra ninguém te encontrar. Yeah. Fazer uma canção de amor, cantar pra você. Eu te amo e jamais eu vou te esquecer. Esquecer. Eu te amo, jamais eu vou te esquecer. Eu te amo, jamais eu vou te esquecer.